Quanto cerveza, enche essas malas, manda pra Ibiza. Aquela linda lei, só conta beleza. O tempo tá passando, malandro agiliza. A morte vem com charme, eu sei que é fraca carne. Eu vejo a vida pelo retrovisor, sem fazer alarde, não ativo o alarme. Tipo um tiro de silenciador. Na rebeldia lirical, conteúdo explícito. A rua é pura química, material ilícito. Armamento bélico no campo de extermínio. Correndo pelo mérito, engatilho raciocínio. Pra falsa conversa, natura, comédia, cuidado com o que eu quero. Sou muro de pedra, papel e caneta, minha bala, minha peça. Meu arco, minha flecha, filha da puta, me testa. Nada de resto, cuidado com a brecha. O tempo que fecha, uma moeda pro barqueiro. A volta é rajada na testa. A cada track gravada, animo rap da rapa. Cacife clandestino, poesia vira lata. Os moleque na raça, bebendo sangue na taça. Som de vagabundo que estala vidraça. Os menor tão na caça, só na levada pilaca. Cacife clandestino no comando da área. A partida não acaba, senão joga toalha. Enquanto muitos falam, nossa banca trabalha. 40 automática, dose homeopática. Nossas lojas tem mais drogas que farmácia. Horas sem sono, ouço latidos lá fora. Envolvo o terço na peça, na reza é Nossa Senhora. Miro na porta, troco o pente. Seja o que Deus quiser, se eles brotam agora, de repente vão voltar de ré. Face tapada pelo gorro, minha use debaixo do forro. Meus aliados no preparo pro estouro. Mas se der certo, bota as notas nas bolsas de couro. Rato de quermesse, na rua sobe e desce. Anjos e demônios, cada um na sua prece. Querer fazer o seu é normal, acontece. Os pivete largando, dedo sem medo pra cima dos cana. Muitos se foram mais cedo, cuidado com a curva do beco da trama. Diamante são eterno, respeite as mentes do gueto. Pilota gravata eterno, não combina com respeito. A cada track gravada, animo rap da rapa. Cacife clandestino, poesia vira lata. Os moleque na raça, bebendo sangue na taça. Som de vagabundo que estala vidraça. Os menor tão na caça, só na levada pilaca. Cacife clandestino no comando da área. A partida não acaba, senão joga toalha. Enquanto muitos falam, nossa banca trabalha.